Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que dá prazer, que dá satisfação, alegria, ouvir e compartilhar boa música. No nosso programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, falando sobre azeite. Ela nos dará hoje dicas de como escolher um bom azeite. Mas é difícil, né? A gente saber como escolher determinado produto. Então vai vir a Denise hoje nos explicar, pelo menos o azeite, como escolher. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, a listinha de músicas, repertório para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. O especial do mês, este mês, vai ser um pouco diferente. O Jonir, nosso ouvinte do Rio, participando sempre com a gente, mandou um e-mail sugerindo 6 nomes para o nosso especial do mês. 6 grandes nomes da música popular brasileira que completariam, se vivos, um centenário no ano de 2013. Então, vamos fazer o nosso especial do mês atendendo ao Juninho Bechara, exatamente com esses 6 nomes, esses 6 compositores e cantores que completariam em 2013 o seu centenário. Nasceu na Argentina em 26 de abril de 1913, filho de pais italianos, viveu no Rio toda sua infância. Na adolescência, trabalhou como alfaiate, mas sempre gostou de cantar. Até que um dia, em 1932, foi ouvido por Francisco Alves, Mário Reis, Lamartine Babo, numa reunião social, e os músicos aconselharam a tentar o rádio. Fez um teste e foi contratado pela gravadora Victor. Passou por diversas emissoras de rádio e tornou-se um dos 4 grandes cantores da era do rádio, ao lado de Orlando Silva, Silvio Caldas e Francisco Alves. Participou ainda de vários filmes e sua vendagem de discos de 78 RPM só foi menor que a de Francisco Alves. Carlos Galhardo faleceu em 25 de julho de 1985. Vamos ouvir, na interpretação do Carlos Galhardo, Quem Foi, de Jota Cascata e Leonel Azevedo, e Sorris da Minha Dor, composição de Paulo Medeiros. Quem foi que causou todo o mal que nos aconteceu? Quem foi de nós dois o culpado de tudo afinal? Quem foi? Me responde se acaso fui eu, ou se foi a maldita tendência que sempre tiveste pro mal. Eu peço, eu rogo, eu imploro a Deus sem temer, que castigue, que faça sofrer um de nós que errou. Oh, não me peças perdão, para mim foi cruel a traição. Ferido,

jardim viceja flor da esperança. Meu pranto é meu amigo e a minha fé não cansa. Nas rimas dos meus versos, cheios de saudade, és a flor que se abriu para o meu amor. Ouvimos com Carlos Galhardo Quem Foi, de Jota Cascata e Leonel Azevedo. E na sequência, Sorris da Minha Dor, de Paulo Medeiros. Nasceu em 28 de maio de 1913, amante da música, costumava cantar em casa informalmente para os amigos. Até que um dia, em 1933, Silvio Caldas, que frequentava sua casa, chamou para substituir Luiz Barbosa num programa da rádio Philips. No ano seguinte, foi contratado pela rádio Mairink Veiga, onde passou a cantar sempre em dupla com Luiz Barbosa e caracterizou-se por se acompanhar batendo numa caixa de fósforo para marcar o ritmo. Em 1936, fez a primeira gravação para o carnaval daquele ano, o que o projetou para o sucesso, levando a cantar ao lado de Carmen Miranda, Francisco Alves e Mário Reis. Um ano depois, gravou seu primeiro grande êxito, Se Acaso Você Chegasse, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins. Em 1956, atuou como ator na peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. Ainda nos anos 50 e 60, participou de programas de televisão como O Fino da Bossa e Boa Saudade. Gravou discos e fez muitos shows. Ciro Monteiro morreu em 13 de julho de 1973, de Hélio Nascimento e Mariano Filho. E na sequência, Quatro Loucos no Samba, de Mary e Ciro Monteiro. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que lhe dei. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que lhe dei. Ela sabe que eu sinto por ela grande paixão, fingiu não compreender e feriu meu coração. Neste samba digo a ela que estou sofrendo sim, o culpado fui eu mesmo, abreviei o princípio do fim. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que lhe dei. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que lhe dei. Ela sabe que eu sinto por ela grande paixão, fingiu não compreender e feriu meu coração. Neste samba digo a ela que estou sofrendo sim, o culpado fui eu mesmo, abreviei o princípio do fim. Sabe que eu sinto por ela grande paixão, fingiu não compreender e feriu meu coração. Neste samba digo a ela que estou sofrendo sim, o culpado fui eu mesmo, abreviei o princípio do fim. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que lhe dei. Sair a passeio, deixei voar de cinema, deixei os amigos falavam, pensei, foi liberdade demais que eu lhe dei. tira lururaranda. Urururura tira dirira. Para lururaranda. Tira lururaranda. Oba, o samba vai começar. Quatro loucos fazendo miséria na bossa legal sem parar. Oba, o samba vai começar. Quatro loucos fazendo miséria na bossa legal sem parar. O Radamés dá um break de piano para começar. E o Paulinho mete lá na bateria para esquentar. Astor no seu trombone, coisa louca. Grita que também tá nessa boca. E quando o samba vai chegando ao fim, ao fim, eu deixo sempre um break para mim. O Radamés dá um break de piano para começar. E o Paulinho mete lá na bateria para esquentar. Astor no seu trombone, coisa louca. Grita que também tá nessa boca. E quando o samba vai chegando ao fim, ao fim, eu deixo sempre um break para mim. Telecoteca, telecoteca, telecoteca. Ba, nururururim, ba. Tira, nurururaranda. Urururura, tira, dirira. Barnururarenda, vitiret nurururaranda. Uririret dontet dura. Ouvimos com Ciro Monteiro, Liberdade Demais, Gélio Nascimento e Mariano Filho. E na sequência, Quatro Loucos no Samba, de Mary e Ciro Monteiro. Lembrando que a sua participação comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, é o batepapomusical1@gmail.com. Você pode fazer sua sugestão musical, seu pedido musical, de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. E o nosso programa de hoje, especial do mês, é uma sugestão do nosso ouvinte, Jonir Bechara. Nasceu 11 de maio de 1913 e ainda quando criança, conheceu os componentes da Mangueira e começou a tocar tamborim. Logo depois, aprendeu cavaquinho e passou a tocar em gafieiras. Em 1945, participou do programa Calouro em Desfile, comandado por Ari Barroso. A partir daí, conseguiu trabalho em rádios e passou a cantar na Orquestra Tabajara do maestro Severino Araújo, com quem excursionou a Europa. Nos anos 50, passou a atuar como puxador de samba enredo na Estação Primeira de Mangueira, tornando-se uma referência obrigatória no gênero. Foi o maior intérprete dos samba-canções de Lupicínio Rodrigues. Gravou 2 LPs dedicados à obra do compositor gaúcho, acompanhado pela Orquestra Tabajara. Em 1997, a gravadora Continental lançou a coletânea Jamelão, a Voz do Samba, em 3 CDs. Jamelão morreu dia 14 de junho de 2008. Vamos ouvir com ele Ela Disse-me Assim, de Lupicínio Rodrigues, e Quem Há de Dizer, de Lupicínio Rodrigues e Alcides Gonçalves. Disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora, e eu não tinha motivos nenhum para me recusar. Mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou?

conselho. O mundo, este grande espelho que me fez pensar assim. Ela nasceu com o destino da lua pra todos que andam na rua. Não vai viver só pra mim. Ouvimos com Jamelão, Ela Disse-me Assim, do Lupicínio Rodrigues, e Quem Há de Dizer, de Alcides Gonçalves e Lupicínio Rodrigues. Nasceu em 20 de outubro de 1913 e desde muito cedo tinha inclinações artísticas. Estudou música e desenho, deu aula de violão e formou com os irmãos o trio vocal Irmãos Tapajós, que se apresentava em festas e reuniões. Um dos irmãos, Haroldo Tapajós, era amigo de infância do Vinícius de Moraes e foi parceiro da primeira composição do poeta, o Fox, Loura ou Morena, que foi gravado em 1928 por Paulo e Haroldo Tapajós. A dupla de irmãos realizou outras gravações para a gravadora Odeon nos anos 20 e 30. Na década de 40, integrou o trio Melodia e passou a atuar como diretor e produtor artístico, além de cantor na Rádio Nacional. Tornou-se figura respeitada no meio musical por sua constante atuação como pesquisador e produtor musical, além de modinheiro que durou 60 anos. Ajudou a organizar os festivais da canção, além de seminários, cursos e debates. Seus filhos, Maurício, Paulinho e Dorinha, seguiram também a carreira musical. Paulo Tapajós morreu em 29 de dezembro de 1990. Na voz do Paulo Tapajós, vamos ouvir De Papo Pro Ar, de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano, e Ontem ao Luar, de Pedro de Alcântara e Catulo da Paixão Cearense. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem o peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem o peixe bom, tem siripatola de dar com pé.

do calado coração a penar, a derramar os prantos seus. Ouve o choro perenal, a dor silente universal e a dor maior que a dor de Deus. Ouvimos com Paulo Tapajós, de Papo pro Ar, de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano. E Ontem ao Luar, de Pedro de Alcântara e Catulo da Paixão Cearense. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Como escolher um bom azeite? Essa também foi a pergunta enviada pela Neise, do Rio de Janeiro, e é o que a gente vai saber agora no nosso Papo Nutritivo. Antes de aprender a escolher um bom azeite, eu vou falar um pouquinho sobre a história do azeite. Após a prensagem da azeitona, fruto da oliveira, extraímos o azeite de oliva. O cultivo da oliveira foi trazido pelos europeus para o Brasil em 1920 e é no sul de Minas Gerais onde encontramos maior produção de azeitona no Brasil. Em 2010, a região produziu 50 toneladas de azeitona, o que resultou em 20 mil litros de azeite na safra. Um estudo que teve duração de 15 anos, realizado meados do século passado, foi o primeiro que garantiu as propriedades funcionais do azeite. E esse estudo mostrou a relação das dietas de 7 países e a prevalência das doenças cardiovasculares. Enquanto países como a Finlândia apresentavam incidência de morte por doenças cardiovasculares de 1.200 para cada 10 mil habitantes e os Estados Unidos de 773 para cada 10 mil habitantes, o estudo encontrou do outro lado os habitantes da ilha grega de Creta, que tiveram incidência de apenas 38 para cada 10 mil habitantes. E o resultado dessa pesquisa, que teve como principal alimento consumido o azeite, serviu de base para o conceito de propriedade cardioprotetora da dieta mediterrânea. Hoje sabemos, através de estudos, que o consumo de 25 a 50 ml de azeite extra virgem por dia, e para a gente ter uma noção, 25 ml é equivalente a 2 colheres de sopa por dia, diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, que é o HDL, protetor do coração, inibe a oxidação do colesterol ruim, o LDL, estimula a produção de óxido nítrico, que é um importante regulador da pressão arterial, e esses vários benefícios do azeite contribuem para o sangue mais fluido, prevenindo a formação de trombos e placas ateroscleróticas. O azeite de oliva, mesmo sendo considerado uma gordura saudável, deve ser consumido com moderação, porque cada ml nos fornece 9 calorias, então tem que tomar cuidado para não engordar. Devemos consumir o azeite cru, porque quando ele é aquecido, se torna uma gordura saturada. Outra coisa que o torna mais saudável que os outros óleos é porque a extração é feita por prensagem e não por solvente. Por ser extraído de uma fruta, assim como o óleo de coco, possui um sabor bem peculiar. E para a gente adquirir um bom azeite, então vamos lá às nossas dicas. O azeite deve ser extra virgem, como eu já falei, possuindo assim a acidez menor que 0,8%. Quanto menor o teor de acidez, melhor a qualidade do azeite. No rótulo deve estar especificado que a prensagem foi feita a frio, o vidro deve ser escuro para não oxidar o óleo, a data de fabricação mais recente possível, de marca confiável, e no supermercado ele deve estar estocado num lugar bem fresco, longe da luz. Outra dica legal é procurar o produto que foi embalado no próprio país de origem, para evitar, assim, adulteração. E esse foi o nosso Papo Nutritivo, sugerido pela Neise, do Rio de Janeiro. Mande seu e-mail e participe você também. E depois eu volto. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, que falou sobre, deu dicas de como se escolher um bom azeite. Né? Então, vamos aproveitar essa dica e nos deliciarmos com uma boa salada e um bom azeite. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise, a nossa nutricionista, virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Este é o programa especial do mês, atendendo ao nosso amigo ouvinte, Jonir Bechara, que sugeriu que homenageássemos seis grandes nomes da nossa música popular brasileira que completariam o centenário este ano. Nasceu no Rio de Janeiro uma família amante das letras e da música, em 19 de outubro de 1913, e seguiu as duas vocações. Ainda no colégio, começou a compor com os amigos Paulo e Haroldo Tapajós, e juntos tocavam em festinhas. Nos anos 30, formou-se em Direito e fez letras para 10 músicas que foram gravadas, 9 delas em parceria com os irmãos Tapajós. Em 1933, publicou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Amigo de Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, publicou outros livros de poema nesta década. Passou algum tempo estudando inglês na Universidade de Oxford e, de volta ao Brasil, em 1941, foi crítico cinematográfico do jornal Amanhã. 2 anos depois, foi aprovado para o Itamaraty e seguiu a carreira diplomática. Em 1954, inicia-se como teatrólogo, escrevendo a peça Orfeu da Conceição, que mais tarde virou o filme Orfeu do Carnaval. Como músico, sua carreira foi impulsionada a partir das décadas 50 e 60, quando conhece alguns de seus parceiros, como Tom Jobim, Antônio Maria, Edu Lobo, Carlos Lira e Baden Powell. Em 1965, num show na boate Zum Zum, lançou o Quarteto em Si, de quem se tornou padrinho. Teve com Toquinho grandes sucessos e muitos discos gravados no final dos anos 60 e 70. Vinícius de Moraes morreu dia 7 de julho de 1980. Na voz do Vinícius de Moraes, vamos ouvir Berimbau e Samba da Bênção, ambas do Vinícius de Moraes e Baden Powell. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Quem é homem de bem, não traz o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar.

A bênção, Noel. Sua bênção, Ari. A bênção todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato. Lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A bênção, Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. A bênção. A bênção, Baden-Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. A bênção, amigo. A bênção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! A bênção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ouvimos na voz do Vinícius de Moraes, Berimbau e Samba da Benção. A composição é do Vinícius e do Baden-Powell. Nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, no dia 3 de julho de 1903. Tomou gosto pela música ainda criança, quando tocava triângulo na Lira de Apolo, banda organizada pelo seu tio, o maestro Ovídio Batista. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro no fim da década de 20. Se apaixonou pela vida boêmia do bairro da Lapa, frequentando cabarés e bares, e fazendo amizades com músicos e malandros da região, o que lhe rendeu algumas prisões. Trabalhou como eletricista e contra-regra no Teatro Recreio, mas queria mesmo era viver como músico. Compôs seu primeiro samba em 1929, Na Estrada da Vida, lançado por Araci Cortes e regravado mais tarde por Luiz Barbosa. Passou a atuar como crooner e ritmista na orquestra de Romeu Malagueta e no começo da década de 30 teve seu samba Desacato em parceria com Paulo Vieira e Murilo Caldas, gravado por três grandes intérpretes da época, Francisco Alves, Castro Barbosa e Murilo Caldas. Tornou-se, ao lado de Noel Rosa, Assis Valente e Geraldo Pereira, um dos grandes sambistas da boemia carioca. Ficou conhecido pela polêmica com Noel Rosa, que gerou sambas inesquecíveis de ambos os lados. Wilson Batista morreu dia 7 de julho de 1968. Vamos ouvir, na voz do João Nogueira, Louco. A composição é do Wilson Batista e Henrique de Almeida. Na sequência, Marcos Sacramento e O Juiz Apitou, do Wilson Batista. Louco, pelas ruas e ele andava. O coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo louco. Pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco. Pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco. Descansar, mas não descansei. Que louco fui eu. Recrecei do futebol, todo queimado de sol. O Flamengo perdeu pro Botafogo. Amanhã vou trabalhar. Meu patrão é vascaíno e de mim vai zombar. Foram 90 minutos que eu sofri como um louco até ficar rouco. Nandinho passa Zizinho, Zizinho serve a perigo, que preparou pra chutar, aí o juiz apitou. O tempo regulamentar, que azar eu tiro. O domingo para descansar, mas não descansei, que louco fui eu. Regressei do futebol, todo queimado de sol. O Flamengo perdeu pro Botafogo. Amanhã vou trabalhar. Meu patrão é vascaíno e de mim vai zombar. Foram 90 minutos que eu sofri como um louco até ficar rouco. Nandinho passa Zizinho, Zizinho serve a perigo e preparou pra chutar. Aí o juiz apitou o tempo regulamentar. Que azar! Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo, curtindo essas boas coisas, coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero agradecer ao Jonir pela indicação, pela sugestão desses nomes que podemos apresentar hoje no nosso especial do mês. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical com@gmail.com, com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais e sua sugestão, aquela listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! É. Bye! Bye! Aham!